E aí, como é que tá? Beleza? Beleza, certo. Vou fazer aquele rolê então. Só. Então, pra onde a gente vai? Vamos botar um som aí. Não tem nada pra esse aí, rádio. Ah. Se liga nessa fita aqui, ó. Pô, da hora o som, hein? Vamos aí. Batendo errado, só embaçando. Aí, mano, às vezes até pra sair no rolê tá embaçado nessa cidade, ó. Então vamos colar naquele baile lá? Vamos. Será que tem umas minas lá? Com certeza, mas vai ter polícia também. Eu fiquei sabendo que os caras estão embaçando direto aí. É? Tá queimada a área, não? É, né, meu? Desacerto, os caras só vêm aqui pra espancar o povo, né? Também a cara. Olha lá, dele, os caras, né, vão querer embaçar na nossa, tem uns também ali na frente, ó. Só que dessa vez eu vou dar pinote. Aí, vamos sair fora. Sujou, cara. Tá aqui, ó, pai, vamos aí, mano. Pisa aí, pisa aí.